Eu tentei te ligar, você não me atendeu. Te chamei no direct, queria te encontrar, tomar um açaí. Você tava me... Valeu, se querer acreditar, uma cena que eu olhei, ela com outro cara na cama que eu comprei. Se querer acreditar, com ela bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Vai, vai. Eu disse alô, parou. Alô, e terminou, e vacilou. Isso era Caju, Brasil. Tem um seta na produção, Estevão, Samara, tá? Eu tentei te ligar, te chame, beijo. Queria te encontrar, cê tava me traindo, eu aqui. Galera do 17, galera do Orlando, tamo junto, galera do Max Freire. Eita. Sem querer acreditar, como ela me enganou. Liga, liga. Que houve vida, vacilou. Sai da minha vida, alô. E terminou, e vacilou. Sai da minha vida, alô. E terminou, e vacilou. Sai da minha. Lojas Maritão, limo de marcas, açaí, massa expresso. Farmácia Simone. Tchau, gente, Deus abençoe vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Aracaju.